és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és, declare ninguém. grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas para a glória do nosso Deus vão acontecer aqui. Amém. João 14, verso 12. Um verso bem conhecido dos irmãos. E nós vamos compartilhar algumas coisas sobre esse verso hoje, dizendo o seguinte. Acharam aí? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O capítulo 14 de João, ele está todo ele, o Senhor declarando a sua ida, a sua volta para o Pai, e explicando que nós não ficaríamos órfãos, mas eles nos dariam um consolador, aquele que estaria conosco, e nos dizendo grandes coisas que nós vamos realizar, iríamos realizar, vamos realizar em nome dele. E ainda dizendo ele, olha, eu fiz grandes coisas aqui, mas em meu nome vocês farão muito mais. Amém, igreja? Você crê nisso? Dê glória a Deus, então. Então, o que você tem feito não é ainda aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você como discípulo, você como líder, não tem realizado as grandes obras que Deus já planejou para realizar através da sua vida. Você crê nisso? Amém? Então vamos lá, discípulo, líder, hoje nós vamos compartilhar, e talvez eu foque algumas vezes falando um pouco mais sobre liderança, talvez eu volte novamente a falar sobre discipulado, talvez eu fale sobre discípulo, talvez eu fale sobre servo, mas todos esses são homens, mulheres, servos de Deus, que fazem o seu serviço, o seu trabalho, a sua obra de forma diferente. Então, discípulo, líder, que fazem a diferença. Nós somos esses, amém, queridos? Passos para um discípulo ou líder fazer a diferença. Vamos lá, então. Liderança é algo muito importante e extremamente necessário em qualquer sociedade. Nada funciona sem um líder, sim ou não? Vamos pegar um basicão aqui. Vamos para uma pizzaria. Nessa hora, hein, pastor? Vamos para uma pizzaria e senta aquela turma da igreja, uns 10 numa pizza. Vamos decidir que pizza comer, já é um dilema, né? Mas a gente vai sair dessa, né? Decide que tipo, a quantidade. Todos falam ao mesmo tempo com o garçom? Se falar, ele como é que ele fica? Doido, né? Que sai daquele grupo? Sempre sobressai um, sim ou não? Né? Fala aí, passa aí. Essa aqui mesmo que a gente vai querer. Quanto que deu? Na hora que vem a conta, cai na mão de todo mundo? Um pega e faz o quê? Divide pelas cabeças. Ó, vai dar. Tendo uma conta, tendo uma roda de pizza, existe liderança. Existe um porta-voz. Existe alguém que tem que organizar a situação. Imagine em outros lugares, em outras situações, o quanto nós necessitamos desse papel de liderança. E como essa liderança precisa fazer diferença. Você já imaginou se esse líder que fosse dividir a pizza, dividisse de forma errada, ou que a parte dele não fosse paga, cada um pagaria, dele sairia, seria o quê? Desonestidade da parte dessa pessoa que ficou com essa incumbência. Então, em vários aspectos das nossas vidas, nós vemos a importância de ter alguém liderando sobre as nossas vidas. Quando estamos em um grupo e assim por diante. O discípulo ou líder precisa andar com Deus antes de fazer a obra de Deus. Como assim, pastora? Antes de termos o cargo de liderança, antes de sermos, né, discipuladores, nós precisamos primeiro andar com quem já é o mestre nessa área. Para sermos discípulos ou líderes que exerçam diferença, que façam diferença, antes de colocarmos essa mão no arado, antes de praticarmos aquilo que vamos fazer, primeiro nós precisamos andar com Deus, viver uma vida com Deus. E aí já conhecemos as formas que precisamos ter para isso. O TSD, a leitura da palavra, a oração e assim por diante. Quando Jesus chamou os discípulos, designou para estarem com ele. Só depois os enviou a pregar. Antes de liderarmos, antes de discipularmos, nós precisamos primeiro aprender com o mestre. Então, eu já estou falando aqui para uma plateia que tem vivenciado isso, amém? Ela tem vivenciado o quê? O aprendizado com o mestre. Ela entende que é a prioridade, o primeiro passo para essa liderança ser diferenciada é estar com Cristo. Então, nesse ponto, eu não preciso mexer mais, sim ou não? Amém? Está todo mundo fera nessa área? De TSD aí? Entendemos que tudo vem do alto e é ele que precisamos buscar? Então, vamos enfatizar em outras áreas. Vida com Deus precede trabalho com Deus. Primeiro vida, depois eu ponho a mão no arado. Por quê? Porque senão esse arado vai ser contaminado. Esse arado não vai ter produção. Esse arado vai ter só movimento. Não vai ter transformação. Amém, queridos? A vida do líder, do discípulo, é a vida de sua liderança. Deus está mais interessado em quem o discípulo e o líder são do que naquilo que eles fazem. Primeiro andamos com Deus, depois trabalhamos para Deus. Primeiro nós andamos com Deus, depois trabalhamos com Deus. Então, volto a dizer, entendemos que essa área de andar com Deus, estamos bem nela. Cada vez mais buscando, cada vez mais progredindo, cada vez mais crescendo. Então, vamos ver passos aqui, atitudes que um líder causa diferença, que um discípulo causa diferença na vida dos seus liderados e discipulados. A primeira coisa que o discípulo precisa, ou o líder precisa ser, para causar essa diferença, disposição para fazer o que não foi feito antes, realizar o impossível. Líder, discípulo verdadeiro de Cristo, ele tem uma visão além. Faz aquilo que não foi feito ainda. E da onde ele recebe essa capacitação? Do pontinho que a gente viu antes. Qual é? Ou a intimidade com o Pai. Moisés com um bordão, ou seja, com um cajado na mão, fé em Deus e obediência aos seus mandamentos, abriu o Mar Vermelho. Quantas pessoas já abriram o Mar Vermelho? Hã? Quantas pessoas antes dele, de Moisés, já haviam aberto o Mar Vermelho? Vou responder, irmãos. Ninguém. Depois dele? Líder que faz diferença faz coisa impossível. Discípulo que faz diferença faz coisa impossível. Faz aquilo que ninguém ainda fez. E de que forma que ele faz isso? Baseado na direção do Pai. Baseado no comando do Pai. Então, a vida dele está centrada no Pai, por isso ele vai alçar voos diferenciados. Ele vai fazer coisas que ninguém fez. Ele vai lançar desafios na sua célula que ninguém lançou ainda. Ele vai ter estratégias que ninguém teve ainda. Ele vai conseguir angariar vidas e buscar vidas que ninguém conseguiu hilar ainda. Lembra da palavra de um pastor aqui, o Rei Crito, né, que falou assim que lá no encontro, lá no negócio da juventude, que um grupo de adolescentes, jovens, eles iriam entrar nos lugares onde a igreja não teria condição de entrar. Um líder que faz a diferença, ele vai fazer aquilo que ninguém pensou ainda em fazer. É dessa forma que o líder age. É dessa forma que o líder atua. É dessa forma que o líder age. Amém, queridos? Não tem nada, não. Pode deixar assim. A minha mãe está preocupada aqui com a roupa. Vamos lá, amados, não me perco aqui. Ninguém deseja ser guiado, liderado, discipulado por alguém ao quem falte fé, coragem e confiança em Deus e em si mesmo. Por aquilo que está fazendo. A liderança concedida por Deus não decorre da capacitação pessoal, mas da dependência total dele. Quem de nós gostaríamos de ser liderado por uma pessoa ou discipulado por uma pessoa que não tem firmeza? Que não tem consciência do seu chamado, que não tem certeza daquilo que Deus colocou. Já pensou se nós tivéssemos entrado aqui com um líder que dissesse assim: nós vamos entrar lá, tá, igreja? É, nós vamos, tá? Nós vamos. Vamos, né, Tony? Vamos, né? Fala que vamos, Tony, para ajudar. Vamos, vamos. Então, vamos, vamos. E buscando o quê? Apoio, buscando resposta, porque ele próprio não tem confiança naquilo que Deus determinou. Que passo que ele pode dar, que passo de fé, que passo de conquista grande esse líder pode fazer se ele próprio não acredita que vai conseguir? Um líder que faz diferença, irmãos, ele tem consciência disso. Um discípulo que faz a diferença, ele tem consciência que obras maiores ele irá fazer pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Um líder que faz diferença, um discípulo que faz diferença, pode ter consciência que a sua célula esteja passando por alguma dificuldade, mas ele tem convicção que essa história vai mudar. Esse é o líder. Um líder ou um discípulo é um servo bem-sucedido nas batalhas. Vai à frente do seu povo, chama para si a responsabilidade, toma decisão. Líder, sua postura, discípulo de Jesus, a sua postura é uma postura de firmeza. A sua postura é uma postura de certeza. A sua postura é uma postura firme nos propósitos e nos desígnios de Deus sobre a sua vida. Não é aquele... Como que era o nome daquilo? É João Bobo que fala? É antigo isso. Já viram aquele boneco que fica... É isso o nome? Tem uns que ficavam assim, que vai de acordo com o vento. Vai para um lado e vai para o outro. Não sabe o que decisão tomar, não sabe como vai levar a célula. Acontece alguma coisa, logo se desespera. Não. O líder, ele tem consciência dessa firmeza em Cristo Jesus. O discípulo também o tem. Tal líder sabe que a popularidade não significa relaxo, descaso e quebra de princípios. Ele lidera pelo exemplo, mantendo a motivação. Já falei isso aqui talvez alguma vez na igreja, quando disseram assim: pastora, quando tiver em alguma discussão acerca do evangelho, às vezes a gente não é vantajoso, não é sábio entrar nessas discussões. É preferível o quê? Ficar de fora. Porque às vezes falam, colocam tudo no mesmo, né? Na mesma panela. Às vezes falando, mas quando se referir a mim, pastora, perguntar, fizer alguma pergunta direcionada a mim, e eu tiver que responder, que tipo de informação? Eu falei assim: diga para a pessoa assim, olhe para mim. Você quer um exemplo de cristão? Você quer um exemplo de discípulo? Olhe para mim. E aí? Líder, discípulo, ele pode dizer para as suas ovelhas, ele pode dizer para os seus discípulos o seguinte: olha para mim. Olha para mim, eu estou buscando esse parâmetro em Deus. Eu estou buscando fazer essa diferença. Amém, queridos? O hábito de fazer sempre mais do que aquilo que se é, pede ou que se espera. Lembra da parábola do servo inútil? Se eu pedir para vocês fazerem isso aqui, quando terminar tudo, e a gente vier contabilizar, vocês disserem para mim assim: fizemos o que foi pedido. Eu vou dizer para vocês o quê? Servo inútil, você só faz aquilo que for pedido. Mas de que forma é isso, pastora? O que tem sido colocado nas suas mãos? Você tem colocado ornamento nisso? Ou do jeito que tem sido entregue, você tem às vezes deixado até murchar? A gente tá mexendo lá na frente, no padrão, e teve que tirar umas plantas de lá e elas foram colocadas aqui. E o nosso receio, o nosso medo era que elas morressem. Porque elas foram tiradas do seu habitat, foram tiradas, né? Mas enquanto elas estiverem molhadas, disseram, elas precisam estar molhadas para que a raiz possa se alimentar. O que é isso que a pastora quer dizer? Para nós fazermos essa diferença, irmãos, para nós alçarmos voos, nós precisamos estar sendo alimentados. Nós precisamos estar no local certo, ouvindo as coisas certas e buscando ao nosso Deus. É dessa forma que esse líder vai poder superar a expectativa. É dessa forma que esse líder, que esse discípulo, ao invés de apresentar aquilo que é normal, ele vai apresentar além. Qual é o seu projeto de oração? Qual é a sua forma de discipulado? Qual a sua busca? Qual o seu alvo de vida? Quantas vidas? Vai chegar agora dia 31 de novo. Né? Vão pintar aqui a igreja, a gente vai ajoelhar. Aí você vai ajoelhar, vai falar a historinha do 31. que você vai prometer? Ler a Bíblia inteira, vida devocional, não pode nem prometer, porque você tem que ler para passar, né? O que você vai prometer? Senhor, eu vou ganhar mais vida, esse ano eu vou ganhar uma vida, esse ano eu vou ganhar duas vidas, esse ano eu vou fazer... Talvez você vai fazer as mesmas coisas que foram prometidas ano passado. Mas líder, discípulo, que faz a diferença, toma uma postura diferente também. Amém, queridos? Líder ou discípulo, para fazer a diferença, ele precisa estar motivado. Vamos lá para um versículo da escola ministerial. Não tu mandei eu? Tá bom, volta de novo. Não tu mandei eu? Esforça-te, tem o quê? Ou seja, quando Deus estava falando para Josué, ele viu que em Josué havia ânimo, sim ou não? Mas ele pediu que Josué tivesse o quê? Hã? Um bom ânimo. Ou seja, seja além da expectativa. Seja você um instrumento de motivação. Seja você, discípulo, aquele fogo que o seu discipulador, aquele fogo que a sua vida precisa. Seja você, líder de célula, aquele fogo que as suas vidas na célula precisa. Mas como? Se você chega na célula, o próprio líder já está pedindo a morte. Vamos começar? Vamos ficar em pé? Em pé a gente adora melhor. Erga as tuas mãos. Aí você já está dormindo. Você próprio não consegue motivar e dizer às suas células: vibrem, cantem. Mas, pastora, minha célula tem 5, 7 pessoas. Deus só vai te dar muito se você valorizar o pequeno. Se você não cuida da sua igreja tão pequena, como é que Deus vai te dar grande para você cuidar? Eu lembro quando eu comecei a minha célula aqui na igreja. Era eu, Cidinha e Penha Moura, né, Cidinha? Era nós três. E a gente ministrava e adorava. E não sei mais do que nós três. Quem via parecia assim, nossa, deve ter mulher lá dentro com força, né? E foi. Quantas pessoas vieram através da célula minha, da Cidinha e da Penha, que estão aqui na igreja, que fazem parte disso? Pode levantar as mãos, permaneça com a mão levantada aí. Ó, líder, ovelhinha, maioria líder aqui. Maioria hoje, pode baixar, obrigado. Maioria que veio de lá são líderes. Motivação. Você vai, você consegue, você vai vencer. Não desista, vá adiante. Tenha ânimo, não, tenha bom ânimo. Não temas. Sempre palavras que venham encorajar e motivar as suas vidas. Amém, igreja? Amém? Então responde motivado, amém? Isso, em nome de Jesus, se nós estamos falando sobre motivação, sacode seu irmão aí do lado e fala, acorda, meu filho, pelo amor de Deus. Isso. Na casa de Deus é assim, irmãos, é alegria. Outra atitude de um líder. Uma percepção aguda da voz e da direção de Deus. Vamos lá para o exemplo. Vamos colocar um exemplo para a gente ver. Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 3, conta-se a história de Salomão, onde duas mulheres vieram ter com ele para saber de quem era o filho. Conhece essa história? E ele não sabia, na verdade, quem era o filho. Então, ele teve uma estratégia, uma ideia. Falou bem assim, vamos fazer o seguinte. Pega a criança e divida ao meio. Dá metade para uma mãe, metade para outra. A verdadeira mãe gritou na hora. Não, pode dar todo para ela. Eu prefiro que ele viva do que fique comigo. Na hora, Salomão entendeu que quem era a verdadeira mãe. Essa, e deu para ela. Ou seja, para você ter estratégias, para você saber aconselhar, para você saber direcionar as suas vidas, os seus discípulos, ou você mesmo direcionar a sua vida, saber o que decisão tomar, para onde ir, você precisa ter uma percepção aguçada do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter entendimento da voz do Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer a voz do seu pastor. João diz, o Evangelho de João diz que as ovelhas conhecem o pastor. Então, se você não está conhecendo a voz de Deus, talvez você ainda não se tornou ovelha. Você está de outro jeito. E Deus quer falar com você, mas Deus, como pastor, só fala com ovelha. E ovelha conhece voz de pastor. Então, essa percepção você precisa ter. Aconteceu um problema na minha casa, pastora. Aconteceu um problema na minha célula. Aconteceu um problema com o meu discípulo. O que eu faço? Vá para os pés do Pai, porque Ele vai te dar a direção. Ele vai dizer, faça assim, não faça nada, chame outro, não chame ninguém, vá àquele local, ore agora, faça aquilo, porque essa percepção teria. Da onde que Salomão teria tirado essa ideia? Mas Salomão era o cara da sabedoria. Quando Deus chegou para Salomão e perguntou, e falou, o que você quer? Você pode fazer o pedido, o que você pedir eu vou te dar. Ele pediu o quê? Saber. E ele pede sabedoria, para entrar bem no povo e sair bem do povo. Ou seja, um líder com essa percepção, um discípulo com essa percepção, marca a história aonde ele estava. Ele entra na vida da pessoa e sai, mas deixa as marcas benéficas naquela pessoa. Esse um líder faz a diferença. Você talvez tenha pessoas assim na sua vida, que você lembre de pessoas que marcaram a sua história com coisas boas, com bons conselhos, com boas atitudes. Naquele momento que você mais precisou, naquela decisão que você tinha que tomar e de repente veio aquela palavra de sabedoria sobre a sua vida. E você como líder e como discípulo do Senhor também vai fazer a mesma coisa. Porque a sua percepção está aguçada no Senhor. Amém, queridos? Outra atitude para fazer a diferença. Planos, projetos e propósitos definidos. Já dei uma pinceladinha, mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Existe a história de José. José de escravo a governador. E para ele se tornar governador, foi no último tempo, lá nos 45 do segundo tempo, que o rei teve um sonho e ninguém conseguia decifrar. Aí o copeiro lembrou do propósito que vinha com José, chamou José e José deu a interpretação dos sonhos. José, quando interpretou os sonhos, ele deu as diretrizes e as etapas que o rei deveria seguir. Líder, discípulo, você tem planejamento? O que você vai fazer? Como que você vai conseguir? De que forma você vai crescer? Não, vamos reunir, pastor, vamos reunir. É reunir. Reunir para quê, irmão? Vamos reunir, vai que, né? Vai que o fogo desça, vai que o espírito baixa, vai... Gente, organização, propósito. José falou assim, olha, durante 7 dias, vai ter 7 anos, vão ter fartura. Depois 7 anos, não vai ter mais. Vai secar, vai escassez. O que você vai fazer durante esses 7 anos que tiver fartura? Abra galpões e faça estocagem de alimentos. Muitos alimentos. Porque durante os 7 anos que vier de escassez, vocês não vão padecer. Padeceram o povo? Não, alimentou ainda de fora, pela quantidade que tinha. Soube administrar. O que você quer que aconteça na sua célula? O que você quer que aconteça na sua casa? Você está planejando? Você tem propósito para isso? Você esquematizou isso? Ou você está levando, empurrando com a barriga? Eu lembro de do irmãozinho, acho que está até aqui na igreja agora, que ele fala bem assim, pastor, eu deixei de ser crente meia boca. E eu olho, coloco o crente meia boca como aquele que não tem o quê? Alvos, objetivos. Você pode ter sonhos, mas não sabem planejar para chegar a eles. Você não é um líder nem um discípulo que faz diferença. Mas se a partir de agora você começa a escrever, começa a delimitar, começa a colocar tudo aquilo que você quer, que você deseja, que você quer alcançar. Estamos falando de final de ano, mas começa hoje. O médico me deu, né, um receituário as 2 semanas atrás, que eu fiquei meio assustada. E eu falei assim, quando que eu vou começar esse negócio? Né? Final de ano, época de comer mais ainda? E ele falou bem assim, não, você vai começar isso agora. É igual de regime, dieta, segunda-feira nunca chega. Qual é o seu planejamento? Qual é o seu propósito? É agora que ele tem que ser estabelecido. Amém, queridos? Não é ano que vem que sua célula vai acontecer. Sua célula vai acontecer amanhã. Sua célula vai acontecer sábado. Então, quarta-feira, a provisão de Deus vai vir sobre essa casa. Amém? No sábado, a provisão de Deus também vai vir sobre essa casa. E sobre a liderança e os discípulos que estão neste lugar. Esse é um líder que faz diferença. Oh, glória a Deus. O líder discípulo motivado sempre tem objetivos claros e definidos e planeja a realização de seus objetivos. Ele planeja o trabalho e depois trabalha o seu plano com a participação de seus liderados. Outra atitude para um líder que faz diferença: perseverança nas decisões. É aquele líder que tudo começa, é aquele discípulo que já tentou várias coisas, mas não consegue perseverar, não consegue terminar. Talvez esteja pós-graduando em várias coisas, porque não tem um fim para uma coisa específica. Que nós temos um exemplo aqui de perseverança? Nós temos um exemplo de perseverança na Bíblia de um homem chamado Noé. Os historiadores dizem que Noé começou a construir a arca, ele tinha 480 anos. Dizem. Porque dizem que ele fez esse acerto, mais ou menos não fala quanto tempo que durou essa construção. Mas Noé entrou na arca na idade de 600 anos. E durante todo esse período de construção, não choveu nadinha de nada. Mais ou menos 120 anos. E todos que passavam diante daquela construção, zombavam dele, dizendo que ele estava doido, que aquilo não iria acontecer. Em quem que Noé cria? No homem que deu a palavra para ele? Não. No Deus que tinha mandado recado para ele. E é nisso que nós cremos. Quem te chamou, meu filho? Quem que te convocou, você que está aí sentadinho? Quem te chamou? Qual palavra que você recebeu e de quem você recebeu? Foi Deus que te chamou, amém? Foi Deus que te deu a palavra, amém? Então persevera. Então persevera, porque o seu tempo ainda está muito pequeno diante do que Noé sofreu e diante do que Noé vivenciou. Mas ele não se deixou abalar pelas coisas que falavam a respeito dele, pelas coisas que não aconteciam. E o que acontece conosco muitas das vezes? A primeira coisa que dá errado, a gente já faz o quê? Desiste. Mulheres, temos dificuldade de uma palavrinha, e talvez homens estão sendo tomados também por essa epidemia, mas muito mais as mulheres, não conseguimos lidar com imprevistos. Né? Não conseguimos lidar com imprevisto. Foi marcado, foi estipulado uma viagem, não aconteceu, acabou o mundo. Foi estipulado o negócio, não aconteceu, tragédia na casa. Iríamos sair, não vamos sair, é briga. Deus tem os meios, irmãos, Deus tem um caminho. Eu lembro de uma vez, era uma segunda-feira, e pela primeira vez, depois de não sei quantos anos, nós íamos sair de férias, a família. Eu ia lembrar disso, né? Nós íamos sair de férias, malas arrumadas. E nós íamos passar mais ou menos 2 semanas, íamos para Cabo Frio, depois ia para outra cidade no Rio, os 4. E todo mundo, eu falei assim, olha, não cheguem tarde, né, Marco Aurélio, nem o pastor, não cheguem tarde, que amanhã a gente vai sair. O propósito era sair cedo na viagem. Aí o pastor estava vendo algumas coisas na igreja e o Marco Aurélio foi jogar bola. Aí daqui a pouco, quando mais ou menos eu estou lá, aí arrumei mala com a fome já, aí, quando deu umas 9 horas, acabei tudo. Aí, quando eu estou assim, deitada, comendo, chega Marco Aurélio, só olha para mim e fala assim, fica calma. Como se isso adiantasse alguma coisa naquela situação, né? Na hora que eu olhei para o Marco Aurélio, que eu olhei para o pé do Marco Aurélio estava o tamanho da coxa dele. Ele tomou uma pancada, mas acho que o irmão descontou tanto nele que... Mas o pé, eu tinha até a fofa, ficou algo assim. Ele, mãe, falaram que é não para se preocupar, tá? Só não precisa se preocupar. Que só botar gelo que passa. Aí eu falei, tá bom. Aí terminei de comer, que eu já estava passando mal do inchaço, do troço tão alto que foi. Aí na hora que ele terminou, eu falei assim, agora vamos. Ele, para onde? Eu falei, vamos para o hospital. Porque quem vai falar o que tem que fazer é o médico. Aí fomos para o hospital, o médico falou assim, olha, ele lesionou uma parte que não pode mexer. Não pode engessar, não pode fazer nada, mas ele também não pode se mover. Ele tem que ficar no mínimo, ouça, quantos? 15? 15 dias sem pisar. Depois de 15 dias, ele vai passar pelo processo, que aí a gente vai ver se ele vai ter condição de engessar. Depois de engessado, entra na fase da fisioterapia. A viagem, as malas, começa terça-feira a desfazer. Tentamos ver um jeito para ir para viajar, mas o menino não podia botar o pé, não podia ficar nem muito cima, como é que ia, que carro que ia. Cancelamos a viagem, as férias que já tínhamos tirado, ficamos todo mundo dentro de casa. Da sala para o quarto, do quarto para a sala, para a cozinha, todos os quatro lá dentro, porque já estávamos de férias, né? E quem ia sair? Não podia sair, porque o menino não podia botar o pé no chão, para tudo tinha que ajudar. Curtando a conversa, fez todo esse negócio. Na hora eu falei assim, não acredito nisso. Não acredito. Imprevisto, que bendito de imprevisto é esse? Primeira vez que vai sair a família toda para ter esse momento de férias, acontece um negócio desse. Aí, o sacerdote da casa, Deus tem alguma coisa nisso, algum propósito. Calma, mulher, calma, calma, calma, calma. E nada passando. Depois de uns 3 meses, ele começa, 2 meses, né? Uns 3 meses ele estava já andando já de muleta, a mesma que está com o pastor, andando de muleta. De muleta. Aí ele... Aí ele vai ter que, vai lá servir, vai ter que se apresentar. E fora isso, as outras no exército, ele já tinha feito várias apresentações lá naquele exército e todas ele tinha passado. Eu falei assim, Marco Aurélio, pelo amor de Deus, erra alguma coisa aí para você não servir. Como é que você vai servir? Você fazendo faculdade. Tinha começado a faculdade. Ele falou assim, mãe, não dá para errar, as coisas é muito óbvio. Se eu errar, vamos chamar de burro. Eu falei assim, pelo amor de Deus, que seja, erra esse troço aí. E nada, caía sempre na malha, na malha. No último dia, tinha quantos homens lá? 120? 300. 300. Desses 300 iam ser tirados os 100, né? Ia ser tirado nada, ia ser tirado nada. E os 300 que ia se apresentar lá, que ia ver. O único que foi dispensado foi quem? Marco Aurélio. Por causa de quê? Do pé. Na hora que o médico olhou para o pé dele, falou assim, não tem jeito, você não precisa nem se apresentar, dispensado. Você entendeu o caminho? Então, persevera onde você está, irmãos. Coisas vão vir, vão acontecer para te tirar do propósito, para te tirar do caminho. Você vai achar que você perdeu a direção, você vai achar que você perdeu o rumo, mas quem está te direcionando? Quem está te guiando? É Deus? Então, persevera. Persevera, luta, luta, luta. Guerreie, faça a sua célula, faça a sua vida prosperar em nome de Jesus. Não se acomode, não se deixe por vencido nessa situação. Mas se motiva, motiva, se levanta, em nome de Jesus. Esse era Noé, ele perseverou diante dessa. E diz aqui que passaram, depois as chuvas caíram durante 40 dias e 40 noites, e 150 dias ficou a enchente até baixar, até a arca dele. E quem sobreviveu durante toda a terra, durante esse dilúvio? Só quem? Noé e sua família. Noé, a esposa, que não tem nome, tadinha, que eu quero conhecê-la lá no céu, porque para ficar 150 dias dentro daquela arca, com aquela bicharada toda, imagine, reproduzindo, tudo, sujeirada toda, né? Os três filhos, sem Cão e Jafé, com as suas três noras. Ou seja, você que não gosta de ficar muito perto da sua sogra, as três ali ficaram, moraram, e não tinha para onde fugir. Era dentro da arca só, não podia pular para lugar nenhum. Amém, queridos? Outra coisa que um líder que faz diferença, ele precisa saber. Ele tem que ter domínio dos detalhes. Você conhece a sua célula? Você conhece seu discípulo? Você conhece as suas vidas? Você conversa com ela, você se encontra só na quarta-feira? Você sabe o que acontece na vida da sua célula? Você sabe da dificuldade das suas vidas? Você sabe o que pode ser motivacional para eles? Você sabe o que pode ser criativo para a vida deles? Você sabe o que você pode causar a impressão, a sua palavra, o seu testemunho, o seu conselho na vida deles? Você tem esses detalhes na sua mão? Você conhece a vidinha da sua célula? Você sabe por que a sua vida não está aqui hoje? Você sabe? Se você sabe por quê? Não, pastora, ela vem no domingo. Não, pastora, ela não tem costume ainda, mas eu tenho ministrado na vida dela. Não, pastora, ela não veio por causa disso. Ou você não tem nem consciência de quem faltou aqui hoje. Você tem domínio desses detalhes? Você, como supervisor, tem domínio disso, dos seus líderes? Enquanto vocês estão orando, nós estamos deslumbrando vocês. Vendo a cada um o que está acontecendo. Qual a célula que não está vindo, qual o líder que não está presente, o porquê. E depois nós perguntamos, sabemos se o supervisor tem consciência disso. Não é questão de cobrança, é questão de cuidado. O que aconteceu? Por que o irmão não está? Precisa de alguma coisa? Não falamos tanto nisso? E na hora de pôr em prática? Irmão, está precisando? Eu posso te ajudar? Está podendo? Eu posso servir? Preciso saber dos detalhes. É a música, né, do cantor cristão, né, do detalhes tão pequeno. Então, a gente precisa ter consciência desses detalhes, domínio dessa situação. Você começou a liderar agora, mas antes você era membro dessa célula. Então, agora sua autoridade mudou diante da célula, mas aí que você precisa se achegar mais aos seus para ministrar mais sobre a vida deles. Outra coisa que um líder precisa e um discípulo precisa, ver os seus discípulos, ver seus liderados com os olhos de Cristo. E quando a gente olha assim, a gente começa a exercitar algo muito importante que falta muitas das vezes nas nossas vidas e que nós temos como cristãos, chamado de domínio próprio. Nós logo perdemos as estribeiras, nós logo perdemos a razão, às vezes falamos coisa que não devemos, às vezes alteramos as nossas vozes e perdemos por causa disso. Por quê? Porque às vezes o seu discípulo, ou às vezes a sua vida não responde a você do jeito que você queria. Mas lembre-se, ela não é igual a você. Hã? Lembrou? Ela não caminha como você caminha. Ela não tem o tempo de assimilação que você tem. Então eu lembro sempre de uma mensagem do pastor Marco Aurélio dizendo o seguinte: passe a olhar com os olhos de Cristo. Porque quando eu olho com os meus olhos, eu começo a ver muito defeito. Eu começo a ver muita limitação. Mas quando eu passo a olhar com os olhos de Cristo, eu quero estender mais a minha mão. Eu quero dizer, vem comigo, caminha comigo. Não está conseguindo andar? Vamos lá, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Mas às vezes eu quero o quê? Crucificar. Que olhos, que olhar que você tem tido, meu amado líder, para a sua célula. Que olhar você tem tido, discipulador, para os seus discípulos? Que olhar você, como servo de Deus, discípulo do Senhor, tem tido para com as vidas? É um olhar que Deus tem se agradado? É um olhar de você estar aqui, mas estar incomodado porque tem vidas que não estão aqui? E essas vidas te doem, teu coração arde a tua vida? E você pode saber que a qualquer momento você pode partir ou o Senhor voltar e isso vai acontecer e elas vão ficar? Isso te corrói? Isso te incomoda? Esse é um discípulo, esse é um líder que faz diferença. Ele tem essa atitude, ele tem esse olhar diferenciado. Um líder que faz a diferença, ele tem nele a sensação, ele tem nele o sentimento de multiplicação, como um líder de exemplo que nós temos chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo conversou com seus 12 durante 3 anos e discipulou, ensinou e disse para ele: vá e façam mais, mais, mais. Sempre qual foi a intenção de Cristo? Vá, façam, falem. Preguem, abençoem, divulguem, apregoem a palavra a todos, a todos, a todos. A visão de um discípulo, a visão de um líder é uma visão de multiplicação, é uma visão de crescimento, não é só para mim. Pastor, eu quero muitos, eu quero mais. Não é ambição de número, é ambição de vidas, meus amados. É diferente. Quando nós falamos aqui que domingo que 771 vidas estavam presentes na célula, foram 771 vidas que ouviram falar de uma igreja perseguida e de uma igreja que vai ser transformada, pois isso foi ministrado nas células. Amém, queridos? É uma vida que nunca talvez tenha vindo na igreja, mas lá ela recebeu a palavra do Senhor. Lá na casa ela está sendo cuidada. E é a vida que você quer que seja liberta e salva. É esse o pensamento de um líder diferenciado. É o pensamento da multiplicação. Um líder diferenciado, para finalizar, ele também tem uma postura e uma atitude muito bela. É a atitude que Jesus tinha. Uma profunda crença em seus princípios. Raiz. Raiz, o que te trouxe a Cristo? Qual a sua convicção? Essa é a sua raiz. Esse é o seu princípio. É isso que você vive. É isso que você defende. É por isso que você luta. E era assim que Jesus fazia. Quantas vezes, quantos estavam perseguindo Jesus de longe para tentar pegá-lo em qualquer desvio, em qualquer pecado que acontecesse, querendo buscá-lo para que pudesse prendê-lo. Mesmo assim, Jesus não abriu mão dos seus princípios. Quando ele foi confrontado porque havia curado no sábado, quando ele foi confrontado porque que ele botou aquela figueira para secar, de todas as formas, ele sempre tinha uma resposta vinda do Pai sobre a vida dele para aqueles que estavam com ele. Por quê? Porque ele não abria mão dos seus princípios. Talvez você, líder, talvez você, discípulo, tenha feito trocas. Pequenas trocas. Que na hora da soma, vai causar diferença. Vai causar diferença. Talvez agora não tenha sido sentido. Mas ela vai causar diferença. Não abra mão. A expressão diz assim: a menos que batalhemos por alguma coisa, nos deixaremos levar por qualquer coisa. Como assim, pastora? Se eu não tenho nada, não tenho um alvo determinado para batalhar, qualquer coisa que vier, eu vou me deixar levar. Mas se eu tenho um princípio, se eu sei o motivo da minha luta, eu continuo firme no propósito dela. Eu continuo crendo que Deus vai me fazer vencedor nessa luta. Nada cuja aquisição tenha valor é muito fácil. O líder, discípulo de sucesso, tem determinação de atingir objetivos, não importando os obstáculos que surjam pelo caminho. Ele acredita no que está fazendo com a determinação de batalhar por sua realização. Não foge dos princípios. Acredita naquilo que Deus colocou sobre ele. Esse é um líder. Esse é um discípulo, esse é um servo que faz a diferença. Amém, queridos? Que nessa noite nós possamos ter essas atitudes, amados. Atitudes que possam fazer essa mudança, que possam causar esse impacto. Atitudes que possam fazer diferença nesses números de quarta, de sábado. Porque são atitudes direcionadas à transformação de vidas. Há vidas que você amanhã precisa ligar, há vidas que você amanhã precisa contactar, cuidar, falar, relembrar, ministrar, porque esse é um líder que faz a diferença. Ele tem domínio de detalhes, ele persevera contra aquilo, ele vai adiante, ele tem objetivo, ele tem planos traçados, ele tem estratégia, ele sabe aonde ele vai pisar, porque ele, antes de trabalhar, ele recebeu a orientação do Pai. E é essa liderança e é esses discípulos que nós queremos criar e que nós estamos batalhando e lutando para ter. Amém, igreja? E essa é a igreja Vida e Paz, em nome do Senhor Jesus, que nós estaremos vendo em pouco tempo uma igreja que tem propósito definido e uma igreja que faça diferença, amados. Uma igreja que faça diferença onde a gente está. Igreja tem muitos irmãos. Seguidores já é diferente. Mulheres e homens que marcam a história. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, amados, em nome do Senhor Jesus.